já esmila, bebê. Ela não sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar, aí essa hora vai chegar. Na cabeça dela, eu só sou mais um. Um esquema Zé Ruela que vai levar pra cama e pula fora. Mal sabe ela. Paixão.